no 995, contato radar, vigilância desse, mantenha 4000, chegada bom, 5014. Gol no 995, desça e mantenha 2000 pés, 1014, acusa no localizador estabilizado, no 995. 995, desce para 2014, vai reportar estabilizado no, no final do procedimento. Azul Alpha X-Ray Charlie. Prossiga, Alpha X-Ray Charlie. Bom dia, X-Ray Charlie está na pátio 3. Solicito autorização para rebote para o pátio 1, posição 1. Autorizado, reporte ao término, Azul Alpha X-Ray Charlie. Reportará ao término. 7 desses aí, não tem nível de voo. 040, corrigindo 4.000 pés, 2015, chegada bom. 040, 2015, na bomba, 1995, ajuste agora 2015. Camilho 15, 995. Completa final, pista 10, torre 1895. 295995, bom dia.